molejo ao grande Branca de Neve. Vamos nessa! Esta é uma história de uma garota nova que sem nada na cabeça, quanto mais em sua cachola, e anda dizendo por aí eu sou a tal. Tem um pensamento verde, seu presente não dá futuro. Seu papo é furado, seus amigos são grilados, mas assim mesmo ela afirma eu sou a tal. Menina louca! Essa é uma história de uma garota nova que sem nada na cabeça, quanto mais a cachola, anda dizendo por aí eu sou a tal. Ela chega com seu andar cansado, desajeitado, oh, querendo saber se alguém a procurou. A turma logo responde, ela fica empolgada. É, sabe quem perguntou por você? Diz aí, sabe quem perguntou por você? Yeah, yeah. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Sabe quem perguntou por você? Mais uma vez, sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Esta é uma história de uma garota nova que sem nada na cabeça, quando mais a cachola anda dizendo por aí eu sou a tal. Tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Tem um pensamento verde, seu presente não dá futuro. Seu papo é furado, seus amigos são grilados, mas assim mesmo ela afirma eu sou a tal. Menina louca, essa é uma história de uma garota nova que sem nada na cabeça, quanto mais a cachola anda dizendo por aí eu sou a tal. Tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Tem um pensamento verde, seu presente não dá futuro. Seu papo é furado, seus amigos são grilados, mas assim mesmo ela afirma eu sou a tal. Vou chegar, ela chega com seu andar cansado, desajeitado, oh, querendo saber se alguém a procurou. A turma logo responde, ela fica empolgada. É, sabe quem perguntou por você? Yeah, yeah. Sabe quem perguntou por você? Diz aí. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Sabe quem perguntou por você? Mais uma vez. Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. E sabe quem perguntou? Vamos molejo. Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém.